rendimos, prostramos e ante ti adoramos. Em tua presença queremos estar. Diante de ti nos prostramos, diante de ti adoramos. Em tua presença queremos estar. Tu que habita nas alturas, tu que habitas nas alturas, Jesus, te assenta à direita do Pai. Glória e poder, majestade, glória e poder, estão diante de ti. Diante de ti nos prostramos, diante de ti nos prostramos, diante de ti adoramos. Em tua presença, Senhor, queremos estar. Diante de ti nos prostramos, diante de ti adoramos. Em tua presença, queremos estar. Jesus, tu és a minha paz, o gozo que se faz dentro de mim. Então posso cantar e dizer, tu és minha alegria. Você pode dizer isso para o Senhor Jesus? Jesus, tu és a minha paz. Diga comigo, Jesus, tu és a minha paz. O gozo que se faz dentro de mim. Então posso cantar e dizer, tu és minha alegria.